Pensante, distante, semblante, distante. Peito igual tanque de guerra fera. Velas, vela, vela, tristeza. Quem mais, onde mais, mais? Nada mais, piedade, esforço inexistente. Sente, em frente, veja teorias, ironias. Falsas vidas e suas vias. Peso incoerente, a presença. Retirada, chute, sentença. Algema de choro, né? Ouvido, tinindo, grite. Gritos perdidos, volta. Que ali revolta, em volta. Sangue entre rosas, passos sem pegadas, cravadas. Temor, temor e mais nada. Respeito, indireito, conceito. Vago entre o medo, nego, mesmo que tente. Ouvidos dão ouvida a quem vende. O mal eminente, tende entre a gente. Seria mera coincidência. Conta paciência, inseguros, depressivos. Subir, sobrevivência. Olha que somos maiores que o que possa vir. Milhões que não passam de milhões. Sem rumo, nem frutos, sem razões. Canções vazias, cortas vistas. Intérprete de artista, não fora da lista. Sem jeito. O jeito é que já nasci com defeito, resistência no conceito. Efeito do que foi feito, medo. Olhe que vejo, pelejo. Mas não dobro meu joelho pra uma particular pessoal. Tal mal, barrado na higiene mental. Fui e vim, procurei também não vi. Saí, dou luz entre os confins. Fim, toma o som, sei, sentei os seis. Abaixo do ombro, escuridão. Vãos em vão, vão. Meio mundo, meu mundão. Putidrão, irmão. Putidrão, irmão. Putidrão, irmão.